Mas aí, DJ Marcelo, tu vai pro Velocross lá de Breu Branco? É, velhão, claro que eu vou, hein? Vai ser massa demais, vai ser estouro, várias motos e um só percurso. É, isso daí vai ser demais, hein? E lá vai estar S10 Império, uma das melhores potências da região. O top DJ Neném, o DJ Juliel Garcia. Com certeza, os DJs que comandam e bota no 12 aí. Então bora botar no grau, meu incomparável, porque aqui até eu vou, já tô pegando a minha calanga e partiu. Então vamos começar então, Julião. E aí, moçada, bem-vindo ao primeiro CD especial Velocross Natalino de Breu Branco. A festa é dia 11 de dezembro e Breu Branco vai tremer com o rouco das máquinas que voam baixo. Na organização dessa festa tem nosso parceiro Samuel Tobias Essirano. Os motores vão tocar. Você vai curtindo no volume máximo CD especial Velocross Natalino de Breu Branco. É dia 11 de dezembro, não esquece não! Entre já em contato com DJ Juliel Garcia pelo fone 94-9294-5534 e faça de sua festa uma verdadeira adrenalina. Velocross Especial Natalino de Breu Branco. Fazer o chão tremer. A presença confirmada da S10 que vem conquistando o Brasil. S10 Império, o Império do Som. Primeiro Velocross especial de Natal de Breu Branco. É dia 11 de dezembro, não esquece não. Os motores vão roncar. mixagens e produções. Top DJ Julião Garcia. Aí, moleque, aumenta e põe no máximo com a gente aí. www.portalautosom.com.br, o maior e melhor portal automotivo do Brasil. Um forte abraço pra você que vai curtindo no volume máximo. Esse é o CD Velocross especial de Natal. DJ Marcelo, incomparável. CD especial Velocross Natalino de Brão Branco. Uma peça que vai te surpreender. Os melhores pilotos. As máquinas que voam baixos estão chegando. Each other company. Oh, maybe we can be each other's company. Oh, company. Esse é o DJ Juliel Garcia, um novo DJ, um estilo mais top. Um forte abraço pra você que vai curtindo no volume máximo. Esse é o CD Velocross especial de Natal. DJ Marcelo, incomparável. Esse é o CD especial Velocross Natalino de Brão Branco. Uma peça que vai te surpreender. os melhores pilotos. As máquinas que voam baixos estão chegando. Each other company. Oh, maybe we can be each other's company. Oh, company. Esse é o DJ Juliel Garcia, um novo DJ, um estilo mais top. CD especial Velocross Natalino. Essa até eu vou, DJ. Os motores vão rodar. Especial Natalino de Breu Branco. É dia 11 de dezembro em Breu Branco, Pará. DJ Marcelo Incomparável. Peguei ouvindo, hein? Mais uma produção pelo moleque que realmente entende do assunto. DJ Juliel Garcia. E CD especial Velocross Natalino de Breu Branco. É dia 11 de dezembro em Breu Branco, Pará. Não esquece não. Os motores vão rodar. Belo Cross Especial Natalino de Branco. Só mais quem diria, você não botava fé, se tu antes não queria, hoje é ela que não quer, nem tentar intimidade, que ela corta simpatia, lá no Face é só mensagem, que recebe todo dia. E tá gostosa, né, tá safada, tá tenebrosa, é, quero ver pegar. Tá safada, né, tá gostosa, tá. Mas aí, DJ Marcelo, tu vai pro Velocross lá de Rio Branco? É, velhão, claro que eu vou, hein? Vai ser massa demais, vai ser estouro, várias motos e um só percurso. E na organização desse mega evento, Samuel Tobias e Cirano. Em tempos de crise, eles estão se comportando como se nada tivesse aumentado, como se o mole tivesse girando. Apegado só por brisa, continuam gargalhando. Segunda, segunda é balada e balada, só bala e bala cromatizando. Sem contar que a mulherada se perdeu na pista. De tanta vida que a gente já não vê, de tanto dinheiro que tinha na bebida. Século 21, pros 4M tá susu. Música, mulher monima, fuma, fu. Século 21, pros 4M, ó. Música, mulher monima, fuma, fu. Século 21, pros 4M tá ok. Música, mulher monima, fuma, fu. Século 21, pros 4M tá susu. Música, mulher monima, fuma, fu. DJ Marcelo, incomparável. Tudo certo, tudo confirmado então, Negui. Dia 11 de dezembro, o Breu Branco vai tremer com os roucos dessas máquinas que vão baixo. Os motores vão ficar. Na organização do evento, meu parceiro Samuel Tobias Cecirano. Primeiro Velocross especial de Natal de Rio Branco. É dia 11 de dezembro, não esquece não. O incomparável. Aí já são sacos. Prepara que eu já tô me preparando. E quando você tá indo, eu tô voltando. E tô nesse caminho, eu sei que se eu não me engano, agora vai me deixar só. Um segundo eu faço é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente mudar. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente toda hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Vamos aumentando, Negui. E a voz, é claro, do seu amigo, do seu parceiro, Top DJ Marcelo, incomparável do Brasil. Mais uma vez com Top DJ Juliel. Juliel Garcia. DJ of Brasil. É, já tá ficando chato, né? Aí já são sacos. Prepara que eu já tô me preparando. E quando cê tá indo, eu tô voltando. E tô nesse caminho, eu sei que se eu não me engano, agora vai me deixar só. Um segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente toda hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente toda hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Música.

E a moçada vai se ligando aqui então. É o Velocross Natalino de Rio Branco, dia 11 de dezembro. Anota essa data. Only coffee, no sugar. www.portalautosom.com.br, o maior e melhor portal automotivo do Brasil. Na organização desse mega evento, Samuel Tobias e Cirano. Mais um CD pra você ouvir e colecionar ao som do Top DJ Julião Garcia. Agora, vai, toma, é sinal. Vai, toma, só gostosa. Evoquei mamonas assassinas, evoquei também o Timar. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma, vai, toma, só gostosa. Vai, toma, só gostosa. Atenção, filhote, atenção, Casabec. Vai, toma. Mexeu com o bonde, toma, a noite toda, toma, toma. Mexeu com o bonde, toma, a noite toda, toma, toma. Mexeu com o bonde, toma, a noite toda, toma, toma. O top star da galera, alô, Julião. Agora vai. É, Negui, nós vamos só começando o nosso CD por aqui. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma, só gostosa. Tô possuído agora, vai, toma, é sinal. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Velocross especial Natalino de Branco. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Mexeu com o bonde, toma. A noite toda, toma, toma. Mexeu com o bonde, toma. A noite toda, toma, toma. Mexeu com o bonde, toma. A noite toda, toma, toma. O incontável. Agora vai. Elas tão loucas. Velocross especial Natalino de Branco. Tão louca, tão doida que tomou back da minha mão. Mais um pra você ouvir e colocar no 12 aí. Mais um pra você ouvir e colocar no grau. Quem comanda? DJ Nenê. DJ Julião Garcia. S10 Império, Trio que Deserto, DJ. Brasil. E pra fazer o chão tremer, sorriso alegrou meu dia. A presença confirmada da S10 que vem conquistando o Brasil. Poesia. S10 Império. Teus lábios soam melodia. O Império do Som. Tão bom. A gente finaliza por aqui mais um trabalho. Valeu, Julião. Valeu, Gianné. A gente se vê dia 10 aqui na gravação do DVD da S10 Império. Forte abraço a vocês e a gente se vê por aí. Valeu, DJ. Valeu, DJ. A vida passa, o tempo voa também. Antes de sair de casa, diga amém. Olhar pro céu, agradecer que vai viver. Que o mundo gira sem saber o que vai fazer. E a saudade no seu peito apertar. Olhar pro céu e ver que lá é seu lugar. E o final a gente nunca quer chegar. Mas esperar que um dia isso vai mudar. A sua família deu um beijo e disse tchau. Mal tu sabia que dali era o final. Só tinha guerreiro na vida era conquistar. Fazer de tudo pra uma taça levantar. Sentar no seu sofá e olhar para a TV. Uma tragédia que hoje veio acontecer. Olhei ao céu, meus olhos veio a lagrimeja. Mas não sabia que ia acontecer, sei lá. Meu coração apertou e olha o que aconteceu. Vários irmãos que jogam bola hoje tá com Deus. E lá no céu o campeonato começou. Que muitos foi, mas hoje nunca mais voltou. Fechar os olhos, agradece Deus, amém. Porque o tempo passa, a hora vai e vem. A única coisa que não dá pra voltar. Se tu fechar os olhos, não tem como acordar. Se tu fechar os olhos, não tem como acordar. Certo, tudo confirmado então, Negui. Dia 11 de dezembro, o Breu Branco vai tremer com os roucos dessas máquinas que voam baixo. Fazendo os agitos, tem um top DJ Neném, DJ Julião Garcia, comandando todas no volume máximo. Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Cross especial natalino de branco. Vamos aumentando, né, Gui? É isso aí, você vai curtindo no volume máximo o CD especial Velocross natalino de Breu Branco. Na organização dessa festa tem nosso parceiro Samuel Tobias Essirano. Junior Revolution e DJ Breno The Best, a parceria que deu certo. Velocross especial natalino de Branco.